Thank you. cosa da tu. La torre prosegue. 372, entrada 26, chama o controle. Agora, 7-7-1-0-8-2-0. 208, bom serviço. Salvador, bom dia, com 372, UCA, Aracaju. Comando 372, contato radar, comando 370, após 2010, direto em campo. Após 2000 pés, voa Jamo, voo 372, ascensão 370. Oi, Romeu Fox 018, está presente. Respeita número 350. Ok, está presente Romeu Fox 018, respeito 350, 372. Bom dia, estamos zero, autorizado a Leandro Nicolás, em turno 00 grau 089, altímetro no zero no meio. Eu sou Alves Lógico, estou disposição de viagem, eu quero ver direto para a atualidade da presença. Agora que eu estou esperando para a atualidade. Acionado no... Acionado aí? Tá se autorizando até o Alfonso, pode esperar ataque sem Oscar. Quando lá manter a posição, é forte para ingresso. Alfa, ataque autorizado até o ponto de espera do ataque sem papá. É forte para ingresso. Atenta a movimentação entre pátios e hangares aí no caminho, ok? Do 2796, bom dia. Pistão no zero, autorizado alinhar intercolar. O vento 190 graus 089. Altímetro no zero, no meio. Isso. Controle agora, sequência 1, 0, decimal 8. Controle 2, 0, 8, 1, 0, 7. Tá se autorizando na esquerda via pista, na Excel Alfa, pode olhar depois da pista no 7. Tá 9, 5, decolou, passou 1.600, na segunda árvore. 1, 0, 9, 5, contato radar. Só 3, 1, 0, pode 2, e faz direto o elétrico. 360 faz 2 e pode sair direto elétrico do 1019. Flycheck, Matheus, pode ser. Xingu, agressor, pistola 7, para a decolagem. 2, 1, 2, 3, 1, 9, 5. Azul 2796, passado o radar, segundo 190, direto com 190, direto com 2790. Passando mais que ele alfa, declaro 3, meia, chama o controle agora, 1-2-0-18, boa viagem. 1-1-0, controle Salvador, com identificação, texto para 1-0-5-0-8-0-9, voando e passa. Direto 1-2-0-0-8-9. Tapão, eu sei a Golf, eu acho que final 7 autorizado, reporte traverso do hangar da Ima. Charlie Alpha, está no radar, depois. Sua saída, Tango 1 para o nível 1. Corta, sua saída, Arco 1 para o nível 1, 80. 80, Arco 1, vai, Charlie Alpha. Vento Golf Oscar, Solos 42, autorizado backtrack, o pátio da mata, chama isso ali. Decolado aos 4-2, chama o controle agora, frequência 120, décima 8, boa viagem. 308, bom dia, 299. 299, decola com os 1000 pés. Azul 4299, contato radar, futebol 340, direto no Leda. Sobe 340, direto no Leda na presente, 4299. Chama o controle agora, frequência 120, décima 8, céu, ó. 3597, vento 190 graus, 109, altímetro 10, 16, decolagem 30, 10. Bravo, em seus condições visuais, 106, ajuste salvador 10, 16, reporte na linha. 7-7, com frequência livre da presença para a autocoordenação no atleta de distanciamento do controle Salvador. Alfa, fechando o centro Recife, número 2, decimal 0, alterno 22, decimal 8. Centro Recife, 1, 2, 3, decimal 0, alterno 28, decimal 8. Mais 1, 2, 7, 5, 9 e meia. Afastado 1 no 4 vidas para a posição point. Submantém a nível 1 no 9, 0, seu ritmo está terminado. Chame Aracaju, 1 no 2, 0, decimal 3. 21, no grupo para 2010, ajuste no 0 no meio, livre LF, forma estabilizada. aqui é Alfa Tango, Pátio 5, acionamento autorizado, é ponte para táxi de decolagem. Então, para a quarta autorização, chama só o meu nome, por gentileza. Gente, Sauip, o número 10 pelo corredor forte, decolagem em coordenação com nesta frequência da torre 19.8, controle 120.8, quais são? Nesta 1895, controle 208, acione 0157, era patrão. Sobre condições visuais, o ajuste em Salvador, 0,90, inicialmente submarinha 35,007 e na vertical de 0 a plus, a 6,107. Gente, já é o patrão, táxi autorizado até o ponto esperado da Papá. Tem condições de prosseguir com o táxi de acordo imediato com direto a vertical de Lorde Freitas? Realizado então, deslocamento, táxi, decolagem, partida Papá, direto ao Lorde Freitas, dentro 1-0-0-089, altíssimo 0 no meio. Bom dia, autorizado aliado é 4-0, vento 1-0. Evite aí o eixo 1028, depois do avião começando a fazer a colagem. Na presente direto no vertical de Laura, aguarde para sair de comunicações. Não, na presente cruza a vertical na cabeceira 10, depois da viagem a gente para a decolagem imediata, ok? Positivo, boa. Vertical na cabeceira 10. Para 2 mil reais, a gente tem 0,6 litros de gasolina.